Acaba de explodir mais uma bomba, mais uma guerra, mais uma desavença. Coloca o cérebro pra funcionar e ver se compensa. Gente inocente, homem, mulher, idoso, criança, vida custa pouco, é mundo louco. O ódio não descansa, sangue color, dor de pólvora, morte, sinônimo de poder. Pra adquirir, se faz o que é preciso, basta vencer, não se render. Trazer a bandeira do país inimigo na clandestinidade, mais tarde lhe oferecer abrigo. Abasteça o carro com ouro líquido, sangue inflamável, cada litro uma vida, uma bomba biodegradável. Petróleo do Iraque, da Colômbia. Interesse dos gringos, sem essa de número da sorte, telecena, mega cena, bingo azar de quem mora lá, é convivendo com a miséria. Não tem água, luz, comida, nem nota, nem moeda. Daqui a 40 anos estaremos se acabando por água poluída potável, por um pedaço de terra com atmosfera respirável. Deus fez a terra, o homem a pólvora, pra ganhar a guerra que não ajuda, só piora. Espalha angústia, o culto ao ódio, vidas são desperdiçadas na corrida ao pódio. Deus fez a terra, o homem a pólvora, pra ganhar a guerra que não ajuda, só piora. Espalha angústia, o culto ao ódio, vidas são desperdiçadas na corrida ao pódio. É chato falar de um assunto do qual não se tem muito conhecimento, que é Brasil, não Kosovo, mas também se convive com sofrimento. Pera aí, temos a guerra do machismo, da injustiça de traficantes, do consumismo que diz transformar vidro em diamante. O homem reluta com a máquina que ele mesmo criou, num passe de mágica o emprego virou robô. Roubou o seu sustento, isolou o sonho, liquidou a paz. Se estamos submetidos ao trabalho escravo como há 400 anos atrás, guerra vem pra destruir lares, direitos existentes, não distingue cor, sexo, aniquila bicho, gente, gente, bomba atômica amarela, preta, branca, mina, mutila, raça humana. O ódio não se estanca, com trabalho coletivo se chega a um senso comum. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Não, não foram dezenas, centenas, milhares, milhões que não dividiram o peixe, a água, o vinho, os pães. Deus fez a terra, o homem a pólvora, pra ganhar a guerra que não ajuda, só piora. Espalha angústia, o culto ao ódio, vidas são desperdiçadas na corrida ao pódio. Deus fez a terra, o homem a pólvora, pra ganhar a guerra que não ajuda, só piora. Espalha angústia, o culto ao ódio, vidas são desperdiçadas na corrida ao pódio. 500 anos, Bahia, 22 de abril, 2000, gás, gás lacrimogêneo, bala de borracha, FHC, ACM, Brasil, guerra do fascismo contra índios, negros, não convidados, parecia 64, censura, repressão, campo minado, a guerra fria congela corações, provoca tensão, diminui-se a cota de cidadania, de compreensão, soldados forçados a não ter nenhum tipo de compaixão, dedo no gatilho, no botão, contagem regressiva. Eu sou o míssil disparado, você não tá preparado, acabar o PRO, deixa o seu sistema alterado. Falta pouco pro começo da terceira guerra, falta pouco pro final do planeta Terra. Destruição, poluição, corrupção, mas a revolução vem com a conspiração. Morte entre irmãos, palestinos e judeus, guerra santa, dinheiro, poder e respeito na terra de Deus. E no Brasil não é diferente, o movimento tá sem terra e o país tá sem presidente. O clima tá quente e a guerra não é fria, tá esperando o Salvador, vai procurar lá na Bahia. Deus fez a terra, o homem a pólvora, pra ganhar a guerra que não ajuda, só piora. Espalha angústia, o culto ao ódio, vidas são desperdiçadas na corrida ao pódio. Deus fez a terra, o homem a pólvora, pra ganhar a guerra que não ajuda, só piora. Espalha angústia, o culto ao ódio, vidas são desperdiçadas na corrida ao pódio. Deus fez a terra, o homem a pólvora, pra ganhar a guerra que não ajuda, só piora. Espalha angústia, o culto ao ódio, vidas são desperdiçadas na corrida ao pódio. Deus fez a terra, o homem a pólvora, pra ganhar a guerra que não ajuda, só piora. Espalha angústia, o culto ao ódio, vidas são desperdiçadas na corrida ao pódio.